Isto porque, infelizmente, nem todos os alunos têm possibilidade, nem todas as famílias têm possibilidade de adquirir computadores. Agora, com estes meios, portanto, evidentemente, é muito mais fácil, tanto para os professores como para os alunos, manter um contacto e manter as aulas em permanência.